lelele, do dia com meu samba. Alala leleu, alala lelele, do dia com meu samba. Cê joga no meu time, joga legal. Sonho de amor, toquei, toquei, céu da tua boca. Eu vou te deixar louca, até de pé na mama. Alala leleu, alala lelele, do dia com meu samba. Meu samba.